S10, etanol, diesel comum e uma loja de conveniência repleta de muitas novidades, com atendimento 24 horas. Posto Único, na Rua Barão do Rio Branco, 737. E Posto Solo, na Avenida Gilberto Frota, 2151. Posto Único e Posto Solo, os amigos dos motoristas. Estação da Noite, na Educadora Rogério Sampaio. Rogério Sampaio tá de volta com você, agora 9h59, e esse é o Estação da Noite, até 11 horas, hein? Eu e você, você e eu aqui na Educadora. Chegando mais sucesso daqui a pouquinho, tem mais sequência premiada. E deixa eu aproveitar e mandar aqui um alô para nossa querida Neta Mota, lá na Rua Dom Pedro II. Também mandar aqui um alô para a Osmarina e a Keiliane, na Rua Clóvis Bevilacqua. Também a Elza, na Planaltina. Mandar um alô também aqui para a Graça, na Rua Marliane Torres. Abraçar também a nossa querida Creuza, lá na Rua Vicença Araújo Veras. E também a nossa maravilhosa Gleúcia, na Rua João Ribeiro Lima. Chegando mais sucesso para você, Daniel, Estou Apaixonado. Boa noite. Com a minha, e no acorde doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento, e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Este amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Que estou apaixonado, que este amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Eu quero ser o pão que te alimenta. Eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço. Se eu morrer, que morra de desejo. Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo. Este amor é tão grande. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Educadora! Que estou apaixonado. Da Educadora Rogério Sampaio. Que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Sair contigo em noite ennuarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Estou apaixonado. abençoe você a todo instante. Rogério Sampaio. Feito um amor que queima magia. na Educadora Rogério Sampaio. Sampaio. Yeah. saudade quer que eu olhe e lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Achei que era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo meu perdão. Obrigado, Rio Grande do Sul. Na Educadora, Rogério Sampaio. Eu vou ser seu coro, eu vou ser seu coro aqui. Faz uma loucura por mim. Vai gritando por aí, bebendo e chora. Toma um pouco e picha o muro que me adora. Faz uma loucura por mim. Fica até de madrugada, perde a hora. Sai comigo pra cantar a noite afora. Assim eu acredito nessa história. Você sentiu saudades de me ter. Bora praticar besteiras da memória. Pensamentos vale tudo, manda ver. Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória. Como já vivi loucuras por você. Se é pra recomeçar, que seja até o fim. Seu latim. Após te aceitar, até que você faz uma loucura por mim. Uma loucura por mim. Depois, se você me provar que vai fazer assim, eu te vilar. Você pode provar o que quiser de mim. Depois, já posso acreditar que você foi capaz de uma loucura por mim. Manda vazar, manda embora. Educadora. Vamos lá. Vambora. Aí eu vim. Você me vira a cabeça, me tira do sério, traz planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar que eu me danho assim. Eu sempre vou e volto os teus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou apresentando laços. Só você chamar. rainha. Comunicando, Rogério Sampaio. É pra você o sucesso de Ludmilla e Alcione. Faz uma loucura por mim, você me vira a cabeça. Teve também Só Pra Contrariar, Pra Matar a Saudade, com esse lindo poporri. Depois do Prazer, Essa Tal Liberdade. Rosana, O Amor e o Poder. Teve também um sucesso de Zé Neto e Cristiano, Oi, Valde. 10h23, está na hora da terceira e última rodada da sequência premiada, valendo gasolina do Posto Mendes e ainda tem copos personalizados de Rogério Sampaio. Então, presta atenção. Antes de mais nada, mandar aqui um abraço para a nossa querida Cleonice de Santa Terezinha. Alô, Cleonice, boa noite, minha querida. Oi, Rogério, boa noite. A Cleonice, a Santa Terezinha. A primeira resposta é a letra A e a segunda é a letra B. Isso, valeu, Cleonice, grande abraço. Manda um alô também para nossa amiga Rayane de Santa Terezinha, também acompanhando o nosso Estação da Noite. Agora sim, terceira e última rodada da sequência premiada. No Estação da Noite, sequência premiada. Chegando a quinta música. Essa é pra matar a saudade, hein? Essa dupla. Queria sempre essa alegria. Viver sonhando, quem me dera. O outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. No Estação da Noite, sequência premiada. Sexta música. Quero saber também o nome desse cantor. Não volto. Já tentei, mas tá difícil. Não tá difícil. Então presta atenção nas alternativas. Letra A. Os cantores são. São três nomes, né? Primeiro é uma dupla, em seguida o nome de um cantor. Então presta atenção. Letra A, Sandy Júnior e Leonardo. Letra B, Vanessa Camargo e Daniel. Qual das duas alternativas é a correta? Repetindo, o nome dos cantores são: letra A, Sandy Júnior e Leonardo. Letra B, Vanessa Camargo e Daniel. Já sabe a resposta? Então envia agora, minha amiga, meu amigo, para você ganhar um dos prêmios aqui do nosso Estação da Noite. Tô indo para um break, volto já com a tua participação, com a tua resposta. Mas antes disso, tem o nosso quadro A Música que Marcou o Meu Primeiro Amor. Volto já! No Estação da Noite, a música que marcou o meu primeiro amor. Thank you. Estação da Noite. Você que sempre sonhou grande, agora é a hora de realizar. Venha já fazer o seu vestibular no Centro Universitário Unigrande. É hora de ser grande. A chave para conseguir a carreira dos seus sonhos está na escolha certa. Escolha a Unigrande e conquiste o seu futuro agora mesmo. Não perde tempo e acesse o nosso site www.unigrande.edu.br ou fale com a gente no WhatsApp 88992448280. Vem ser grande. Atenção, muita atenção. Eu quero conversar com você sobre a endoscopia digestiva alta. Este é um exame para diagnosticar gastrite, esofagite, refluxo gastroesofágico, tumores, câncer de estômago e esôfago. No Laboratório Ita, você pode realizar o seu exame de endoscopia semanalmente. O Dr. Esaú Tavares, médico endoscopista, realiza seu exame para elucidar diagnósticos do sistema digestivo. Vá ao Laboratório Ita e marque sua endoscopia digestiva na rua Doutor Murafé 680 ou pelo telefone 3691-2144 ou pelo WhatsApp 88996298222. Laboratório Ita é Grupo Ita, a serviço da vida. Ótica Íris está com sensacionais promoções. Todas as armações estão com 50% de desconto. Na compra do óculos de grau completo, parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão. Relógios, kits e óculos solar de 10 a 15% de desconto. Trabalhamos em parceria com os oftalmologistas Dr. Wellington e Dr. Bernardo Martins. E temos atendimento todas as terças, quartas e sextas-feiras. Informações e agendamentos pelo telefone WhatsApp 88992210852. A Ótica Íris fica localizada na rua Barão do Rio Branco 1006, no centro de Crateús. Estação da Noite. Na hora de abastecer o seu veículo, vá direto ao Posto Solo e Posto Único. No Posto Único e Posto Solo, você encontra combustíveis de alta qualidade e a melhor equipe de frentistas. Oferecemos troca de óleo, gasolina comum, aditivada, diesel S10, etanol, diesel comum e uma loja de conveniência repleta de muitas novidades, com atendimento 24 horas. Posto Único, na Rua Barão do Rio Branco, 737. E Posto Solo, na Avenida de Humberto Frota 2151. Posto Único e Posto Solo, os amigos dos motoristas. Um novo tempo, nova mentalidade. A Rádio Nova Educadora Grateus. Um ouvinte em primeiro lugar. Estação da Noite. Na Educadora, Rogério Sampaio. Tô de volta com você aqui na Rádio Educadora M 1250. 10h36, tem mais ouvinte comigo, quero saber quem acertou a última rodada. Olha, deixa eu mandar aqui um alô para a nossa querida Francisca de Fortaleza, acompanhando o nosso programa através do Radiosnet. Valeu, querida Francisca! Também tem a Dina Gomes, no Conjunto Frei Damião, me dando aqui uma boa noite. É, uma boa noite bem especial, né, Dina? Com o símbolo aqui do meu time do coração, Corinthians, né? Valeu, querida Dina. Olha só, Michele Lohane, seja bem-vinda, minha querida. Respondeu todas as rodadas da sequência premiada. Muito bem, Michele. A Laricinha do Conjunto Dom Fragoso. Também a Aparecida de Santa Terezinha, a Brenda do Conjunto Dom Fragoso, Neidinha Tomás, respondeu bem direitinho, tudo organizadinho, né, Neidinha? Valeu, minha querida. Aí, na rua José Saboia Livreiro. Tem mais ouvinte. Alô, boa noite. Voltei, Rogério, para responder a terceira rodada. E os cantores aí são Sandy Júnior e Leonardo. Valeu, querida Fatinha. Grande abraço. Tem mais ouvinte? Boa noite. Boa noite, Rogério Sampaio. Luzia, da cidade 2000. A resposta da primeira e a letra A, da segunda a letra B. Agora uma música da Paulo Fernandes, pode ser qualquer um. Valeu, querida Luzia. Paulo Fernandes que vai ficar para amanhã, tá? Porque já tá na hora do nosso momento flashback. Tá, Luzia? Grande abraço para você, minha querida. Agora, 10h38, é hora do nosso momento flashback. No Estação da Noite, momento flashback. Rogério Sampaio. Don't hurt me no more. da educadora Rogério Sampaio. Educadora! Rogério Sampaio. Rogério Sampaio.